forças para enfrentar. Sinto em mim a força aumentar nesta nova aventura. Tudo ou nada, o que virá? E ao meu lado quem lutará? A batalha vai ser dura. Sempre resistir, tentar não cair, lado a lado novas forças conquistar. Neste multiverso, o meu universo é o mais forte, vou poder voar. O universo a defender, neste torneio do poder, eu vou lutar, talvez quebrar, mas sei que não vou desistir. O meu futuro conquistarei, pode ser mais fácil do que eu pensei. Basta querer, eu vou vencer, e o impossível conseguir. Porque isto é Dragon Ball Super, e até o Zeno vou surpreender. O Torneio do Poder começou finalmente. E não demorou muito tempo até os guerreiros do Universo Nova atacarem Son Goku. E que tal? Depois de ser apanhado por essa armadilha, nunca mais conseguirás sair. O triângulo da morte do trio de Dangers, do qual é impossível escapar, é conhecido como Triângulo dos Dangers! Mas com a ajuda de Vegeta, Son Goku conseguiu eliminá-lo. Não, não acredito. Caíram todos os 10 guerreiros. Zeno! Pois, e o que é que aconteceu ao próprio Universo Nova? Ora, ora! Não há qualquer sinal dele. Desapareceu completamente. O primeiro universo foi completamente erradicado. Uma vez mais, Son Goku e todos os outros perceberam a seriedade deste torneio. Mostra o que vales! A verdadeira força de Krillin! Eles destruíram-nos mesmo. Sim, não é a primeira vez que vemos um universo desaparecer. Pois não? Sim, tu tens razão. Se o Zenito quer destruir uma coisa, pelos vistos, destrói mesmo. É por isso que eu vou lutar até ao fim e ser o último guerreiro a resistir. O último a sobreviver ao torneio e a conseguir as superbolas de cristal vou ser eu, o grande Vegeta! Parece que o meu universo foi o primeiro a saltar fora. Bem, nada de que eu não estivesse à espera. A destruição do Universo Nova foi um sacrifício necessário. Era um dos universos que devia desaparecer às mãos de Zenho, mas o Son Goku ainda lhes deu uma oportunidade de sobreviverem. Ao perderem, o seu universo tem de desaparecer. Para se conseguir manter os níveis de equilíbrio em todos os universos, é esse o objetivo do Torneio do Poder. Eu não consigo sentir a energia do Deus Supremo, Ro! Nem do Deus da Destruição, Sidra. É claro que não sentes, porque o universo deles foi completamente pulverizado. Mas o Zenon nem hesitou em erradicá-los. Mas que loucura! O Zhenhao é mesmo o deus dos deuses! Oh. Ah? Adeusinho, Champa. Nem sabes o que me custa dizer-te adeus. Pablo está calada! Tu nem penses que nós vamos ser radicados. Isso seria uma maldição! Os teus guerreiros vão ter de fazer muito mais para não saírem da arena e não levarem o universo à destruição. Tem calma. Tu já sabias que apenas um dos universos ia sobreviver ao torneio. Vamos. Então, estás com medo? Só fui apanhado de surpresa. Temos de estar. Ver um universo a desaparecer desta forma é inquietante. Sim, bem verdade. Aqueles dois palermas às cores. A diferença entre aquelas vozes fofinhas e os atos horrendos é de veras desagradável. Podem apostar que um dia eu serei muito superior a vocês. Parece estar inquieta. Acabo de ver um universo a ser destruído. Não é para ficar inquieta? Nem por isso. Se perdermos, somos destruídos. Isso não mudou. Tu estás muito mais sociável, não estás? Hã? Fico contente. Mas eu acho que devíamos aproveitar o facto de termos energia inesgotável. Nós nunca ficamos cansados. É uma vantagem. Não achas que eu tenho de razão? Tens toda a razão. Vamos atirá-los para fora da arena. Os combates parecem estar adormecidos. O Universo 9 entrou com tanta agressividade que foi o primeiro a ser destruído. Agora que todos viram que o Zhenhao vai mesmo destruir os universos que perderem, provavelmente perceberam que não podem continuar a lutar sem pensar numa estratégia. Pode ser. Mas o tempo já começou a contar. Pararam todos de lutar! O que é que aconteceu? Os grandes combates vão recomeçar em breve. Eu estou a ver guerreiros a começarem a ficar impacientes. Cachalote, tu não desperdiças a tua energia, ok? E tu não te ponhas na brincadeira, Vegeta. Eu acho que vou começar por dar uma sova nestes dois pequenos. É que é uma impressão minha. Sai da frente! Sai da frente! Primeiro vais ter que me enfrentar, Alex! Isso não vai resultar! Desculpa lá, maninho! O corpo do Butamo não absorve os golpes! Temos pena! Vai, força! Vamos, Butamo! Força! É que a arca me não resulta! Foi o que eu pensei! Boa! Muito bem, Vegeta! Atiram para fora da arena! É para parar com isso! Espera, espera, espera! Posso parar com o quê, Badocha? Bota a mão, não! Alguém o ajude! Se um de nós sobreviver até ao final, nós ganhamos o torneio. Não é preciso gastarmos muita energia neste momento. Estou de certeza que só pode estar a gozar. Mas podemos sempre fazer frente a quem se meter connosco. Ah! Deus aconselhou-me a correr e a fugir dos adversários. Mas eu quero sentir o gosto do combate. Círculo implacável triplo! Mas o que é que tu estás a fazer? Explica-me! Tu não devias ter perdido! Eu lamento muito! Vegeta! Esse tipo detesta insultos! Chama-lhe nomes! O que é que tu queres, sucata velha? Oh, rolo papel higiênico! Cabeça de lata! Liga-te no telefrujado! É escusado! Ele está preparado para ser insultado! O homem de metal conseguiu ultrapassar a sua fraqueza mental! Isto vai ser complicado se os insultos não resultarem! Um corpo impenetrável com uma mente de ferro, nós somos o invencível Bota Magueta! Tu estás a tapar-lhe os ouvidos! Desaparece! O invencível Bota Magueta! Raios! Não vai ser fácil lembrar-me-los! A 18 está a sair-se muito bem contra um guerreiro do Universo 4, sua camionista! És mesmo fraquinho, não és? Levanta-te! Não me digam que ela deu cabo dele de uma vez. Se ela matar os adversários... Vai ser eliminada! Ai, é terrível! Opa, que chatice. Acho que desta vez exagerei. A especialidade do Shaz é fingir-se morto. Ora, toma lá, Deus! Ixi, a boca! Estou feita! Nem parece coisa tua. Deixaste-te enganar tão facilmente, 18. Krillin, não te rias! Desculpa. Foi quase um momento comovente. Ai, mas a cara dela... Olha que eu vou fazer-te pagar por tudo o que me fizeste passar! Isso não vai acontecer! Porque são vocês que vão cair a seguir! Sugiro que desistam antes que seja tarde! Ou eu não me responsabilizo pelo estado em que ficar essa tua carinha bonita! Este é o nosso Shaza, um selvagem, não é? O que é que ele tem de selvagem? Fingir-se de morto é jogo sujo! Ei, vocês os dois, ataquem-no com o que tiverem! Com o dobro da força! Queres tentar a técnica que praticámos? Sim, boa ideia, podemos experimentar. Boa! O que é que vocês estão a tramar? Se vocês não me querem atacar, então ataco eu! Já vai! Seu maldito! Desaparece! Boa, 18! Vai, choca aqui! Isto foi espetacular! Foi mesmo espetacular. Muito bem, que belo casal. Eu peço imensa desculpa. Tu foste um cão ozanha. Obrigado, 18. Eles não param de aparecer. Tu estás bem? Dá-me a tua mão. Sim. Isto é uma luta pela sobrevivência, afinal. Vêm todos atrás de nós, são mais que as mães. Se não fosse o Son Goku, nenhum deles teria uma segunda oportunidade. Isso é que é gratidão. Tu surpreendeste-me com o teu ataque. Fui um pouco descuidado. Mas não vai voltar a acontecer. Será que vocês os dois me conseguem derrotar? 18, eu acho que é melhor meteres isto. Isso é meu! Quando é que tu afinal... Cá vai! Mordedura do sol, eu pago a 100! O quê? Mas afinal, o que é que se passa? Ele acertou-lhes mesmo com aquela luz toda. Por que é que a mordedura do sol não deu resultado? Porque há muito tempo que os meus olhos perderam a visão. Ah, então é essa a razão? Mas como é que tu conseguias saber onde é que nós estávamos? Por que é que tu não adivinhas? Eu cá só vejo uma hipótese. Tem de ser o olfato. O olfato? Para compensar a falta de visão, o sentido do olfato deve ser muito mais apurado, de certeza. É verdade. Descobriste o meu segredo. Estou a ver. Se percebermos como... Vocês acham que me podem vencer? Claro que sim. É. Oh, mas que convencido. Tem muito cuidadinho com o que dizes. Só vamos saber se tentarmos. Não te armes em esperto, rapaz. Tu queres que eu dê cabo de ti? Podes tentar, mas não vais conseguir. Cala-te! Não te preocupes, deixa tudo comigo. O quê? Eu tenho um plano secreto para dar cabo dele. Um plano secreto para me derrotares? Tu só podes estar a brincar comigo. Com o meu sentido de olfato apurado, eu sei exatamente onde é que tu andas. E eu vou usar toda a minha força para dar cabo de ti, pequenote. Majora do Universo 4 acaba de ser eliminado. Deslizar, deslizar. Deixa ver. Majora. Bom. Já foi. Sim, já foi. São cada vez menos na arena. Mas que divertido. Ai, que tragédia. Está a chorar. É uma técnica muito avançada. Assim não pode haver desculpas quando dermos de cabo de vocês todos. Tu estás a surpreender, meleca! Yay! Yay! Pessoal, o Krillin é que está a dar! Mas que bom para ti! O quê? Não devias ter baixado a guarda. Tu acertaste no meu Krilin. Tu não me vais acertar. Garotada! Aquele tipo é mesmo rápido a fugir. Raios, o que é que tu estavas a fazer, Trilin? É Krilin. Estás armado e convencido. Eu peço desculpa, sim. Tu deste o teu melhor, Krilin. Não tens de pedir desculpa. Estás com um ar ameaçador. Bom, águas passadas não movem moinhos. Quero que torças por ela. É a única coisa que podes fazer agora. Sim. Eu peço desculpa. Amigos, deem o vosso melhor por mim. Universo 7 perdeu um dos seus elementos. O torneio do poder está cada vez mais agressivo. Será que Son Goku e a restante equipe irão conseguir vencer? Faltam 43 minutos para terminar o torneio, onde o destino dos universos será decidido. Sou eu, o Son Goku. Finalmente os guerreiros do espaço vão enfrentar-se. O poder da super guerreira Caulifla é inacreditável. A Kale também tem calma e energia incrível. É esta a forma de um verdadeiro guerreiro do espaço? Espetacular! Está na hora de mostrar o meu poder. No próximo episódio de Dragon Ball Super, Fora de Controlo, uma guerreira do espaço translocada. Não perca o próximo episódio, porque nós também não.